Você está ouvindo o Checkpoint do Estação 64. Olá e sejam bem-vindos a mais um Checkpoint, onde nós falamos os jogos que jogamos durante o mês anterior. No caso, a gente está no Checkpoint de maio, então a gente está no Checkpoint de abril, então vamos falar dos jogos que jogamos durante o mês de abril. E para começar, a gente vai dar um anúncio mais ou menos assim, que talvez o nosso sistema de jogar jogos antigos não esteja funcionando tão bem, porque no caso do jogo desse mês, a gente mal jogou, né? Eu não joguei. Quer dizer, eu tentei jogar, sei lá, 2 minutos depois eu parei. Eu tô na mesma que o Jeff. Foi exatamente a mesma coisa. E eu joguei basicamente a primeira fase. Então talvez a gente não esteja tão no fogo pra conseguir jogar os jogos antigos. Então a gente vai mudar um pouco a regra, a gente vai jogar no mínimo 5 minutos, que é a primeira chance. E se o cara gostar, a gente gostar no caso, a gente continua, senão a gente não tá se obrigando também. Porque a gente não recebe nada por causa disso. Eu vou falar isso assim. Boa sinceridade. E a gente vai deixar os ouvintes agora escolher. A gente fala nos jogos que vocês querem ver a gente jogando pelo menos 5 minutos pra gente xingar ou não, ou elogiar o jogo. E a gente vai colocando todos os jogos numa lista. Se ninguém sugerir nada, a gente não tem lista e a gente finge que isso aqui morreu. Sabe qual que é o problema do que a gente fez? É que a gente tá na plataforma errada. Qual plataforma seria certa? Se todo mundo aqui... A gente assinar o Switch Online. Se a gente assinasse o Game Pass, a gente podia fazer isso tranquilo, velho. Ninguém ia desistir depois de 2 minutos. Talvez. É porque 2 minutos não dá nem load inicial do jogo, né? mas teria jogos melhores, né? E não jogos velhos que a gente não consegue mais jogar, velho. Tem que ter espírito pra jogar o jogo velho. Eu acho que quando eu jogo, sempre quando eu vou jogar uma coisa velha, eu tô indo falando assim, eu quero experimentar isso aqui. Às vezes não acontece isso com o jogo que eu tô jogando no Nintendo Switch Online. E depende do jogo também, né? Se for tipo um Super Mario World, eu consigo jogar até hoje em dia na boa. Agora tem outros jogos que realmente não tem um saco. Tá, então vamos falar sobre esses outros jogos, que talvez seja o caso de Journey to Silius. Quando vocês jogaram, assim, vai, em questão de tempo vocês falaram que é pouco, mas isso, vocês passaram pelo menos a primeira tela? Eu não lembro qual que é a primeira tela. A primeira tela termina você lutando contra o helicóptero. Não, não passei. Não passei. Eu fiquei puto, era uma plataforma chato. E eu desisti, velho. Não sei. Tava sem paciência. Pior que eu também não gostei, porque o personagem meio que se abaixa pra atirar e tem um inimigo lá que você pula. Eu achei esquisito, é difícil atirar no meio do ar. Assim, eu comecei a andar, pular, atirar, eu já não gostei na hora. Eu falei, putz, isso aqui vai me irritar. Aí eu comecei a tomar dano aleatório, eu falei, não tô com paciência, eu achei o sprite do personagem genericão, tipo um maluco com cabelo laranja, né? Um maluco, ele é grande. Eu não gostei daqueles robô branco lá, tipo, atirando umas bolinhas, eu falei, tá sem graça. Aí o helicóptero fica voando, você tem que ficar mirando pra cima, você, porra, que saco. Então, eu acho que a coisa que mais peca, ele é meio que um Mega Man, só que com o botão abaixar, basicamente, você atira por baixo também. Eu achei ele interessante, achei ele bem, de expressão, bem ambicioso pro NES. Só que esse é um jogo que, por exemplo, uma mira diagonal ia deixar o jogo, obviamente, muito mais fácil. E ia deixar o jogo muito mais gostoso, talvez, jogar. Porque os bichos que vêm de cima é chato, porque você só consegue mirar exatamente pra cima. O Contra acho que tem diagonal, né? Ou não? Agora eu não lembro. Não sei. De NES eu não sei. Eu lembro de Contra, assim, de ser mais agradável jogar, sabe? Uhum. Por mais que você morra num hit lá, assim, facilmente. Mas eu achei o jogo, tipo, ele tem aquela cutscene inicial que não é coisa de todo jogo de NES, assim, é bem poucos, acho que... Eu lembro de Ninja Gaiden, é famoso por causa disso, né? Mas ele tem uma cutscene, eu achei um jogo diferente, eu consigo ver pessoas que jogaram todos os Mega Man do NES indo pra esse jogo pra experimentar algum joguinho de tiro novo do estilo. Nossa, mil vezes Mega Man. eu fiquei com essa impressão também. Naqueles Mega Man Collection, você pega aquele jogo antigo... não sei se é a grife falando mais alto, mas eu não sei, eu acho mais confortável jogar Mega Man do que aquele jogo. Eu acho que é título, é questão de título. Eu achei que esse jogo ele consegue ser um Mega Man bom, mas você não fala, vou zerar um Mega Man, sabe? Falar, opa, é um título interessante pra você ter no backlog de jogos zerados. Esse é mais um jogo de Se você já zerou todos os Mega Man, aí você olha e fala, ah, vou pegar esse aqui. Eu não sei, posso estar falando besteira. E eu sei, eu vi quando você termina cada fase, você ganha uma arma nova. Então, o gameplay ia mudando, tipo, acho que você tira, pega uma Machinigun depois que você vence a primeira fase, você tem uma metralhadorazinha. Então, parecia ser interessante, só que eu falei, ah, vou jogar depois, e aí eu só dei o home lá e dei um save point no Switch Online e nunca mais voltei. Então é isso, deem suas opiniões de quais jogos é pra gente jogar, lembrando que os jogos que a gente tá limitado a jogar, né, a gente tá se limitando a jogar, são os do Nintendo Switch Online, então é ou da plataforma do NES, pode até ser do Famicom, se for um jogo exclusivo do Famicom, do Super Famicom, ou do Super NES, que acho que todo mundo aqui tem conta japonesa pra poder baixar o Famicom e o Super Famicom. Então é isso, contamos com a sua participação. Pra começar os meus jogos do mês de abril, eu vou fazer aqui me confessar, e eu não terminei nada no mês de abril. Então, eu não fico muito à vontade pra falar de jogos que eu não terminei, porque eu prefiro ter a experiência completa, mas eu vou falar de dois jogos que eu joguei bastante, que foi o Persona 5 Royal e o Trails of Cold Steel 3. Primeiro no Trails of Cold Steel 3 eu joguei acho que 30 horas, né? Considerando que eu joguei a demo, eu joguei 30 horas somando as duas. E no Trails of Cold Steel 3 eu só quero reiterar uma coisa que eu falei no anterior, é que eu comentei que poderia, quando o Jeff me perguntou se ele poderia começar pelo Cold Steel 3, e eu falei que talvez desse. Agora que eu tô com 30 horas eu falo, não dá. Tipo, todas as partes que... O jogo ele tem uma jogabilidade legal... Ele melhorou, ele deixou meio que no sistema de Persona, que... Eu não sei se Persona que trouxe, mas um dos primeiros jogos que eu joguei foi em Persona, que é o menu. Em vez de você escolher a partir de uma lista, você tem bastante antes de você selecionar a lista. Por exemplo, você vai colocar itens, vai um ataque físico, uma magia, você seleciona pelos botões, né? Então quadrado é uma coisa, triângulo é uma coisa, bola é outra. Em vez de você selecionar a partir de uma lista, igual normalmente os RPGs fazem. Eu não sei se Persona começou com isso, mas o primeiro que eu joguei foi em Persona 5. E Trails puxou isso também agora. E o jogo, ele, todos os momentos dele até agora, de que você é pra se importar, que você é pra gostar do que eles estão falando, que é momentos bombásticos, assim, ele se prende às coisas dos jogos anteriores, né? E, inclusive, não só do Cold Steel, mas do In The Sky também. Inclusive, o final do final do final do In The Sky 2, eles citam... Acho que em 20 horas de jogo eles estão citando o que aconteceu naquele final e explicando mais coisa, dando mais background para as pessoas. Então, por mais que o jogo ele tenha um resumo dentro dele dos acontecimentos dos Cold Steel anterior e de termos gerais, eu não consigo recomendar para ninguém para começar pelo Cold Steel 3, porque o Cold Steel 3 ele tá abraçando muita ideia que ele é o final, ou pelo menos ele tá encerrando uma parte da saga e se abraça em tudo anterior. Eu acho complicado quando uma franquia se estabelece muito nisso, porque fica difícil você angariar novos jogadores, né? Sim. Porque se eu fosse comprar isso cegamente, possivelmente eu ia ver um jogo que ia achar estranha a história, não ia curtir, talvez parar. Ou você falando pra mim, ah, tô recomendando tal jogo, mas antes de jogar esse, jogue, sei lá, 90 horas, 60 de tais jogos. Sim. Pra mim isso é um pouquinho desanimador, sabe? É estilo... Quando eu peguei o Kingdom Hearts 3DS pra jogar, que aquilo foi uma... Pra mim, assim, foi uma viagem louca, não entendi nada. Aí eu parei de jogar, assim, perto do final, até porque eu tava muito desinteressado no negócio. Por mais que o jogo tivesse textos e textos pra eu ler, assim, do que aconteceu antes. Eu acho que, de vez em quando, algumas séries podem fazer isso. Assim, algumas séries que se fazem e falam, ah, a gente vai fazer isso, faz. Tipo, Kingdom Hearts... Por mais que Kingdom Hearts não tinha essa ideia do início, eles deixaram o final aberto no 1 o suficiente pra você continuar uma história a partir dali. Então, eu não tenho problema. Como muito jogo não faz, a maioria dos jogos não faz isso, eu olho e falo, ah, esse faz bem. Então, vou deixar. E é por isso que eu não... E eu sei, eu falei que a recomendação fica pra todos os jogos, não é só pra esse último. Só que esse último não é bom pra você começar. E eu entendo como é suicídio mercadológico você fazer isso. Mas você acha que não tem nenhum posicionamento pra ter os anteriores no Switch? Tipo, eles vão deixar por isso mesmo? É só o 3 e o 4 que tem? É o 3 e anunciaram o 4. E eu acho que só porque eu suspeito que eles estão fazendo... Eles estão pegando a fanbase japonesa que jogava no... E a americana em partes também, que jogou no PSP, jogou no PS Vita, e a Sony não vai ter o portátil dela. Então, eles estão lançando agora pro único portátil que tem no mercado, que é o Switch. Então, eu acho que é justamente essa continuação do PSP, PS Vita. Acho que se for pela essa lógica, tudo bem. É só, sei lá... É, eu não sei, é uma coisa meio que sem saída, né? Porque se o cara quer começar, ele vai ter que começar lá atrás. E começar agora, ele fica perdido. É tipo... Eu não sei. É uma confusão, acho que não, nesse caso aí, você tem que ficar, assim, se fosse uma série popular, você tinha que ficar se atualizando o tempo todo, né? Lançar um monte de coletânea igual a Kingdom Hearts fez. É, tinha que ficar, a saída era essa, mas como é nichado, você pode fazer o que você quiser. Não vai vender mesmo, né, essa ideia? É, o teu público tá lá, ele vai atrás, não você. Porque você não tem o que fazer, na verdade. Então, eles estão lançando ports aqui e ali de jogos, só que ainda no Ocidente fica pior ainda, porque os jogos anteriores e os atuais, eles são de publishers diferentes. Né? O início foi Exige e agora a NIS, a América, tá lançando jogos. Então, não tem interesse, por exemplo, a Exige querer portar pro Switch, porque eles não estão mais cuidando da franquia agora. E a NIS America não pode lançar as coisas pro Switch porque eles não cuidaram dos anteriores, porque não é deles a tradução e nem nada. Então... Nossa, complicou um negócio que já era complicado, então... É, tá, exatamente. Ah, mas foi a empresa japonesa, ela sabia o que tava fazendo nesse momento, quando ela saiu de uma parceria e fechou outra. E o outro jogo que eu joguei bastante, acho que eu joguei 25 horas, foi o Persona 5 Royal. E eu vou falar assim, tipo, do que eu joguei, já teve coisa nova em relação aos jogos anteriores, ao Persona 5 normal... Né, você já vê algumas melhoras aqui e ali. E não é pra surpresa de ninguém que esse jogo ele completamente eclipsa o Persona 5 original. Ele, tipo, ele tem tudo que o Persona 5 original tem, só que ele tem mais. E eu acho que ele tem mais e melhor, porque eles colocaram o Hookshot, e é uma das novidades desse jogo. E desde a primeira dungeon você já tem partes que você usa ele. E cabe muito bem, fica bem fluido no meio da dungeon. Se eu não tivesse jogado original, pra mim eu não ia perceber quando que adicionaram, onde adicionaram uma parte extra no castelo, que é a primeira dungeon, porque ficou fluidão e eles adicionaram mais coisinha pra fazer ali no castelo. Você tem três coletáveis em todas as dungeons. Uma coisa que eu vi, eu não acho que é um spoiler pesado, né, mas eu vi que tem coisa que recupera SP na dungeon agora. Então, esses coletáveis eles recuperam um pouquinho de SP. Mas é bem michuruca o que eles recuperam. Não, tudo bem. É que eu achei que ia ser um negócio que recupera e ia ficar... Ah, deixa eu fazer essa dungeon numa ida só, vai. Ainda dá, eu acho. E ainda tem todos os esquemas do anterior pra você fazer. Então, eles não deram nenhuma mudança significativa em questão de qual você pode quebrar o jogo pra ficar recuperando SP e fazer tudo em um dia. Ah, tá. Mas eles adicionaram isso e, inclusive, quando você vai pegar o terceiro coletável, você enfrenta um mini-boss. E esse mini-boss, até na segunda dungeon, eu dei uma raladinha no meu bumbum pra tentar conseguir vencer ele, porque estava complicado, porque normalmente é no final da dungeon, e no final da dungeon você já tá capenga. Aí você tem uma luta mais difícil e você tá capenga. Então... Assim, eu acho que o jogo até foi divertido e mesmo pra eu que joguei tantas horas do Persona 5 normal. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que o Hookshot deixa mais fluido o jogo, ele deixa mais rápido, é isso? Então o original é lento? Não, o Hookshot ele é fluido dentro do jogo. Ele tipo, a cena que você tem do Hookshot é uma cena que não existe no original. Só que... Você não percebe que tá adicionada mais aquela cena lá, tipo, não é uma coisa forçada. É simplesmente eles estão na dungeon, aí olha lá pra cima, e ele já tem um hookshot, aí vai lá e puxa, dá um tiro e continua. E aí você tentando uma parte a mais na dungeon, que não existia na versão original, só que não parece que é gordura. Parece que tinha aquela parte mesmo. Efeito pavão. Então, a impressão que você tem vamos supor, eles fizeram, sei lá, ou talvez o processo inverso. Na cabeça deles. Eles construíram aquela dungeon com um hookshot e depois você tira. Pra sair não, o jogo. Então não. Porque você não sente falta no 5, só quando você vê no Royal, você fala, pô, foi, ficou bom, ficou da hora colocar isso aqui. Então, eu acho que, tipo, eles mudaram o suficiente pra a cena anterior, vai, por exemplo, a cena que você é... Que é, acontece isso de vez em quando no Persona 5, mas aí saia numa luta. Agora, em vez de sair a primeira cena que você fica em volta de você, você, em vez de sair lutando com os caras, você dá um tiro pra cima e sai no hookshot. Foi uma ideia que você conseguiu substituir, você não tem perda nenhuma nesse meio, e eu achei legal. Tá, então você só faz, sei lá, dois finais. Se você fosse construir esse jogo. É tipo isso? Seria dois finais dessa cena, sim, poderia ser isso. Mas o só adiciona teu hookshot. Não tem nada que você sai perdendo. E tem personagem a mais que eles colocaram no meio que também... Assim, personagens do dia a dia que vão aparecendo, que fazem sentido, assim, entre aspas, pro que tá acontecendo, por mais que um... Eu não terminei o jogo, não sei o que acontece no final. Um passa super vibes de eu vou ser o vilão final, eu não sei. São os confidentes, tinha mais então? Sim, sim. Um eu achei meio estranho. Olhei e falei assim, o papo que ele tem é bonito, mas só que eu consigo ver isso aqui sendo mudado, assim, ele se corrompendo e isso aqui. E essa ideia ficar horrível pro universo. Então, eu acho que talvez o final a mais seja daí que vai vir. Graficamente o jogo tá mais bonito ou não? Tá igual. Ele, então, eu não tenho uma televisão, eu sei que ele no PS Pro, PS4 Pro, ele roda 4K. Eu não tenho uma TV 4K e não tenho um PS4 Pro, então pra mim tá igual. Só que os dois são mais rápidos. Então, porque esse jogo é exclusivo pro PS4, né? Ele não compartilha de ser um port do PS3. Então, na minha opinião, ficou mais rápido. Eu olhei e falei, não tô esperando do mesmo jeito que eu esperava antes. E eles mudaram também o sistema de luta, assim, um pouco. Agora, quando os status negativos, além de deixar o bichinho com o estado negativo, você tem uma coisa que se chama technical, e ele funciona como se fosse um weak point. Então, você derruba o personagem pra conseguir vantagem na batalha. Agora, você pode fazer isso, você consegue um bicho que não tenha fraquezas, você dá um status negativo nele pra você poder derrubar ele e fazer a batalha meio que normal, assim. Eles adicionaram isso, que acho que é a primeira vez que tem no Shin Megami Tensei, você ter bônus por status negativos, assim. No máximo, antes é você se tá num status, ele toma mais crítico. É mais ou menos essa ideia pra piorar. Então, eu achei uma coisa legal, assim, o que eles adicionaram no Persona 5. Mas mudança significativa no combate... Eu sei que tem a questão da arma também lá, que eu lembrava que quando eu jogava as balas acabavam e era um porre, né? Agora toda a luta regenera, né? Regenera, sim. Exato. O que eu acho muito melhor, porque agora a arma é sempre uma coisa viável pra você usar. Então, mas mudança drástica mesmo, uma adição maluca não, né? São só esses pontos, assim, que... É mudando drasticamente a luta já, né? Então, tem isso. Eu ainda não liberei na parte que eu tô no jogo, mas eu sei que vai ter cenas de personagens lutando, dois soltando especial de uma vez, assim, você derruba alguém e aí dois falam, posso entrar? E aí dois entram ao mesmo tempo... O Baron Pass, que é você passar o seu turno, quando você acerta um ataque que faz outro cair, e você passa o seu turno pra um outro personagem, pra aquele outro personagem poder fazer a mesma coisa, libera desde o início do jogo, e todos os personagens já começam com essa habilidade, né? Não é uma coisa que você libera pelo relacionamento com eles, que antes era assim. Então o jogo parece que tá mais fácil, né, com essas coisas. Então, mas... Ele tá, mas eu acho que ele tira, na verdade, só algumas complicações que o jogo tinha que não ia deixar ele mais difícil, deixava ele talvez mais chato. Esse Baron Pass, por exemplo, era uma coisa que no Persona 5 eu nunca usava os personagens que vinham na dungeon porque eu ainda não conseguia subir o relacionamento com eles. Então eu não queria jogar com eles porque eu não conseguia passar o Baron Pass, né, pra eles. Eu não conseguia fazer. E aí nesse eu consigo, desde o início todos. Então, assim, eu não sei se ele sofreu mudança em dificuldade, porque eu achei o jogo... Assim, eu morri uma vez, na verdade, acho que umas duas ou três, eu fiquei me matando num mini-boss que teve no jogo. Então, eu acho que o jogo tá na mesma dificuldade, assim, eu não senti nenhum problema. E tudo melhor, assim, coloca portrait novo, né, imagenzinha nova. Assim, não tem motivo pra você comprar no seu preço, se você encontrou o Persona 5 original mais barato, não tem motivo pra você jogar o Persona 5 normal. Isso pra quem nunca jogou antes, né? o Persona 5. Sim, sim. E até um replay eu acho que não vale a pena você jogar num Persona 5 normal. Se você vai querer fazer um replay de jogo de 130 horas, abraça o Royal, que o Royal é melhor, assim. É o mais. E eles vão continuar fazendo isso sempre. É Atlus, né? A Atlus só faz isso. Ela lança o jogo e lança ele de novo melhorado, com uma menina a mais. Chamado Deluxe. Começou a fazer também que nem Nintendo. Eu vou falar que a Atlus faz isso há mais tempo. Atlus, aí tem o Persona 3 do PS2. Assim, aquela coisa, pra quem reclamou do Persona 5... É que agora existe DLC, né? Mas quem reclamou do Persona 5 Royal, Persona 3 fez... Não é o primeiro Persona 3. Ele já tinha um de PS2. Ele é o segundo Persona 3 do PS2. Resumindo, quando sair o próximo, espera a versão boa. Tô daqui 20 anos, né? Sim, pode ser, pode ser. E isso vale pra todo jogo da Atlus, mas... Compra o jogo da Atlus agora, joga a primeira versão. Se você gostar muito, você compra a 2, a versão nova. Compra a primeira, Jeff, porque a outra versão que sai geralmente coloca horas e horas de jogo. E a primeira versão eu já gastei 100 e poucas horas, imagina essa nova. Mas então você poderia gastar menos na sua vida e jogar uma boa, uma melhor, entendeu? No total seria menos, entendeu? Não tem, vai ser menos horas, normal mesmo. E o último jogo que eu vou falar, que eu não falei que ia falar aqui, mas é um jogo que todo mundo aqui jogou, e a gente acabou não fazendo um Esquina 64 sobre, é o Animal Crossing New Horizons. Aqui todo mundo tem opinião, vai ser aquela parte do checkpoint compartilhada, mas só assim, eu joguei já, acho que neste momento eu estou com 160 horas de jogo. Então eu gostei o suficiente do jogo pra ficar preso nele. Só que, assim, obviamente, tudo que foi bom acho que a gente já comentou. Eu espero. Eu discordo um pouco, viu? Eu acho que com relação a horas, você ficou viciado. Não que você gostou o suficiente. É uma boa ideia que você tem. E que é certamente que eu ia falar que é tipo... Eu sinto que o jogo ele ficou muito mais complicado pra fazer as coisas que eu fazia antes. Eu não tenho ideia, porque eu não tenho experiência com Animal Crossing anteriormente, mas... A minha impressão desse jogo foi sempre um jogo, sei lá, capitalista demais e que te limitava muito sem motivo. Mas você limita porque assim você consegue, sei lá, se mostrar ou se vender ou ter mais coisa que os outros. Eu vou mais pela visão de compartilhar. Os outros Animal Crossing, geralmente eu jogava meio isolado. Até os de 3S, eu nunca fui de ficar visitando muita gente... Então, eu sempre tive experiência mais minha cidade, não jogava muito com os outros. Nesse New Horizons aí, eu tô jogando com outras pessoas e tá muito melhor. Eu não sei, a gente falou, assim, coisas positivas. Eu acho que o jogo tá muito bom, no geral. Você poder jogar móveis na ilha, meu Deus, faz uma diferença absurda. Tanto é que eu tenho, acho que, 110 horas. A minha namorada deve ter mais de 200, meu irmão também tá com as 200, se bobear. O que eu posso dizer é, tem coisas que no jogo que me irritam... que consomem tempo. Um deles é o menu, que quando você vai craftar coisa... Tem coisa ali que é muito besta, que poderia ser otimizada facilmente. Que nem, eu quero fazer uma rede de metal aqui que dura mais. Eu tenho que fazer uma versão anterior e depois craftar a versão de metal. Pô, me deixa craftar direto de metal, já tenho os materiais, sabe? Quando você vai comprar coisa de NPC, você tem que ficar comprando de cada vez. Ou então, craft mesmo, tem aqueles bait pra peixe, você quer craftar... Sim, em quilos, e você não pode craftar em quilos. Exatamente, aí eu quero comprar material pra customizar móvel. Eu quero comprar uns 60, vai, porque eu vou usar um monte. Toma aqui 5. Tá, beleza. Quero 60, me dá mais 5. Eu vou ter que comprar de 5 em 5, então o negócio demora. Então os problemas podem ser facilmente corrigidos. Outra coisa que eu ia dizer que é um problema, mas eu não sei, é a parte de customizar o chão de ilha. Eu gosto de passar um bom tempo, né, planejando e fazendo umas áreas da ilha lá com um chão diferente. Só que você tem que pintar bloquinho por bloquinho no negócio. Eu não vou dizer que o negócio é ruim, ele consome tempo. Mas ele... Como posso dizer? Você dá mais valor pro resultado final, sabe? Porque você gastou mais tempo no negócio? Talvez. E eu vou reclamar que quando o bloquinho... Eu reclamei até no Discord disso. Quando o bloquinho, o maldito do bloquinho é custom, você basta jogar um Y, que é um botão que você usa pra pegar itens, né? Então, se o chãozinho é customizado, não é aqueles built-in no jogo, assim que você aperta Y, ele vai lá e chuta o chão e limpa o chão e você fica, putz, vou ter que colocar no chão aqui de novo. Sabe uma coisa que me irritou nesse negócio de pintar chão? É quando eu quis alinhar mais ou menos a favela. Aí você pede, aí sei lá, você paga 30, é 30, não sei quanto. É 50 você... mil, acho que, pra mover cada carinha. É, pra mover a casa. Aí depois você vê, você fala, puta, eu coloquei um pouquinho pra direita, aí ou um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Ele não te dá noção do terreno. É, não sei se eu sou idiota ou não tem nenhuma opção, né, que você consegue ver o grid assim certinho. Não, dá pra você imaginar antes. Você põe Imagine lá, mas mostra meio zoado. Não é tão perfeito o negócio. Isso é outro problema também que eu acho que é chato também. É, e o grid é meio estranho nesse ponto também, porque eu não sei se sou eu que tenho um problema com isso, mas eu nunca consigo arretar junto com o chão, arretar, deixar a ponte certa. A ponte, ela sempre tá comendo metade do chão, assim, aí sempre fica meio que os dois pedaços pra fora do chão. É, meio foda. É quando você ganha a habilidade de mudar o terreno, aí fica mais fácil. No começo era mais chato mesmo. Você tem que fazer ponte onde naturalmente pode, né, o negócio. No geral, a gente tá citando os pontos ruins, pelo menos eu tô citando aqui, mas eu tô adorando o jogo. Eu ainda tô jogando, eu tô gostando pra caramba. Eu acho que, ainda mais esse período de quarentena, é maravilhoso. Pelo menos, assim, a minha experiência comigo, meu irmão, meu namorado, amigo meu. A gente visita ele um do outro, manda presente, sabe? A gente faz um tour, assim, se reúne no Discord, começa a bater um papo enquanto visita a ilha. É muito legal mesmo, sabe? Eu acho que cada... Tem toda essa parte, só que... Eu acho que, talvez, eu entrando... Eu não sei você entrando, mas é mais que nem o Jeff falou que é vício... Tipo, eu tenho horas que eu quero jogar outras coisas, mas eu tenho que entrar no Animal Crossing, eu sinto essa necessidade de entrar no Animal Crossing, porque senão eu vou estar perdendo coisa, né? Então, sei lá, assim, eu gosto de entrar, eu me divirto, entrar na ilha, ver o resultado final, sabe, falar, cara, dei tempo pra caramba nisso, igual você comentou, só que eu não sei, eu sinto que é mais uma necessidade minha do que uma coisa que eu tô fazendo agora pra me divertir. Eu, assim, o Lucas, ele tá falando da experiência dele. Eu acho que por esse jogo ter virado um estouro, ter virado um sucesso, é mais uma coisa no sentido de o que tá fazendo você voltar, o que tá fazendo você curtir, é que tá todo mundo ali dentro. Não, porque o jogo, tudo que ele faz é te prender mais, sabe? É demorar pra você fazer as coisas. Então, é o que eu categorizo Animal Crossing New Horizons é, tipo, é um jogo ruim, mas todo mundo tá lá e que torna bom, velho. É um jogo social. Ah. É, mais ou menos isso. Tipo, o jogo, ele poderia ser muito melhor. Só que não. Tipo, por ter feito esse tipo de sucesso, acho que eles continuam atrasados na mesma. É isso que, sei lá, isso que me deixa... Isso que me deixa chateado. O jogo poderia ser excelente, poderia ser mais rápido, poderia deixar as coisas de uma maneira que a gente podia customizar e, sei lá, fazer até, tipo, você faz um design de uma ilha legal, fala, ah, não, vou fazer outro, sabe? Mas não, você faz tanto sacrifício pra fazer alguma coisinha aqui, que aí depois você fala, não quero mais mudar, deixa assim, porque é muito trabalho. Eu discordo, assim, do jogo ser... somente, assim, na questão social, né? Porque eu joguei os outros mais fechados mesmo, né? O GameCube, o Wii, DS, eu não tinha muito com quem jogar, então era a minha ilha e tal. Eu acho que o jogo por si só, se você gosta de colecionar coisas, tem muito o que fazer lá e você consegue sobreviver bem até. Esse meu amigo que joga com a gente, ele prefere mais a parte até de ganhar dinheiro no jogo e completar mesmo. Agora, sobre realmente, o jogo podia ser melhor, várias questões. Até no multiplayer, sabe? Quando você vai visitar uma ilha de alguém, parece uma coisa muito burocrática. Você tem que esperar uma cutscene enorme... Tem chance da pessoa cair e não salva nada. E às vezes você jogou tipo uma hora no negócio e não salva porcaria nenhuma. Tem chance da pessoa cair e todo mundo que tava dentro da sua ilha cair junto. Que é uma maravilha. Não, isso é sempre. E eu ainda não joguei com 8 pessoas numa ilha online. Mas eu imagino que seja um saco. Porque esperar 8 pessoas entrar dá pra você, sei lá, fazer um café lá, tomar um banho. E depois você volta e tá na sua ilha todo mundo lá. Aí cai uma pessoa e GG. Acabou o jogo. Sim, dá pra fazer isso. Mas aí é mais o problema... É online, né? Nintendo, muitos online, vários jogos não acerta muito, né? Eu vou fazer mais... Não sei se é uma reclamação... Porque eu tô jogando muito esse jogo, porque, assim, com certeza esse é o jogo que eu mais joguei da série. O outro era o New Leaf, e o New Leaf eu tinha gastado 120 horas em 6 meses, 7 meses por aí. Esse aí eu tô com 160 em um mês e pouco. Mal 2 meses. Então, eu não sei se é justa a minha reclamação. Mas eu sinto que a cada vez que passa, pelo menos nesse, você vai ficando... Os villagers que talvez eram pra ser coisas... amigos na sua vila, sei lá, tinha sempre essa impressão que é... Ah, são pessoas que perguntam como tá bem o seu dia, não sei o quê. Eles estão muito repetitivos em questão de frases, assim, eu não sei se é o tempo, eu repito, mas... Toda hora eles estão falando a mesma coisa, e inclusive quando é a mesma personalidade, dois villagers diferentes, eles falam a mesma coisa. Aí eu fico meio... Cara, eu tô percebendo muito que eles são robozinhos, sabe? Eu não sei se é só uma comparação injusta ou se nesse eles deram mais a ideia de Animal Crossing tá virando mais um jogo, monte a sua ilha, monte a sua cidade do jeito que você quer, e menos um, é uma segunda vida. Essa reclamação aí é uma coisa que eu nunca entendi, sempre quando eu, sei lá, criticava Animal Crossing, o Jomon falava, não, eu faço amigos, não sei o que, é legal. A impressão que eu tenho quando eles falam é tipo um monte de NPC falando, né? Você solta uma frase solta aqui e ali, mas eu não sei, eu não consigo enxergar. Tipo, eu joguei assim, metade desse jogo normal, e metade desse jogo eu falei, ah, foda-se, vamos cagar pra todo mundo. Mas toda vez que eu encontrava e falava assim, não te dá, pelo menos... Pra mim não ficou essa sensação de... Eu até hoje eu não consigo entender de onde vem o argumento de você faz amigos na vila. Eu acho amigo difícil falar, porque depende da intensidade da pessoa. Às vezes a pessoa fala amigo, mas, pô, aquilo claramente, realmente não é um ser vivo, então, beleza. Mas às vezes você gosta tanto do design do bichinho que você se identifica com ele, aí por ele estar na sua ilha, você, nossa, ele é meu amigo no jogo. Eu achava eles, pelo menos no New Leaf... Não era tanto, mas eu achava eles mais... Eles tinham mais variação de fala. Assim. É mais versificado, né? Eu entendo porque eu também tô com um pouco esse problema, porque... Todo dia no jogo eu enterro o Bells lá pra fazer a árvore e parece que uns 5 NPCs citam. Ah, você enterrou dinheiro ontem? Daqui a pouco outro. Ah, você enterrou dinheiro ontem? Tá bom, já sei disso, cacete. Evento de Páscoa, acho que todos ficavam falando que saía ovos da pedra. E eu, caraca, já sei disso. Então acho que eles estão muito repetitivos em ações que você faz ou quando tem algum evento. Então todos vão ficar falando sem parar do negócio. Ah, tem uns que... Tem um cara lá na minha vila que fica falando... Dois, né, na minha vila que ficam... Toda hora que você vai falar com eles, ah, nossa, será que eu deixei o forno ligado? Ou, ah, eu não lembro disso, eu não sei nem se eu tenho casa... Aí você fica tipo, mano, eu entendi que você é esquecido. Não precisa falar isso todo dia de manhã pra mim. Então, ou as que se acha popular e fica falando de estrela a cada 3 segundos. E a mesma frase de estrela, de anos luz, não sei o quê. Aí você fica, meu Deus, velho. É, vamos ver se com a atualização eles conseguem fazer uma coisa a mais, né? Porque alguns estavam citando coisas de café até lá com coisa futura que vai ter. Ah, então eu não boto fé. Eu não boto fé que eles atualizem frases dos NPCs. Mas... Então é isso, né? É um jogo ótimo que a gente só consegue reclamar. É, um jogo lento, por design é lento, então ele não é pra todo mundo. Eu acho que se a pessoa gosta de criar a casa, viver com pessoas, meu, vai pro The Sims da vida que você consegue acelerar o relógio lá e ficar a velocidade da luz, sabe? Porque esse jogo realmente é... Aqui também dá pra fazer o time travel, então dá na mesa, sinceramente. Eu acho que esse Animal Crossing é um jogo social, que o social não funciona. Que nem o Lucas falou. Ele toda vez que você vai visitar é uma droga. Aí você fala, tá, mesmo se eu tivesse amigos, eu não ia querer, sei lá, ter 8 villagers. Então, se não funciona, pra que botar 8? Segura 4, sei lá. Faz alguma coisa mais rápida. Eu comecei gostando desse jogo, mas depois eu percebi que ele é muito um jogo de celular. E essa é a minha impressão. E se você tem hate de jogo celular, você não pode gostar de Animal Crossing. Porque aí você tá se contradizendo muito, né? Concordo. Ele é bem Pocket Camp. Ele lembra bastante Pocket Camp. Aí você vai falar, ah, Pocket Camp é pior, não sei o quê. Tá, ele é pior, mas é o sentido que você joga tá nesse vício. De você entrar todo dia, fazer alguma coisinha, e fazer a mesma coisinha sempre. E ficar, sei lá, ganhando pontos e se exibindo. E é isso, assim... Existe, assim, esse jogo, é claro, obviamente ele tem espaço pra existir esse tipo de jogo, né? É só aquela coisa assim, tipo, como o jogo, ele poderia ser muito melhor. E poderia ser, poderia ter feito tantas coisas e elevar, mas a sensação que eu tenho de Animal Crossing é mais ou menos um Pokémon. Funciona esse jeito, então vamos deixar mais desse jeito ainda. E você fica lá, sentado, Isso aqui é como se fosse, sei lá, um bichinho de pelúcia. As pessoas acham bonito e gostam. É, eu acho que tem a função de deixar a ilha com a sua cara também, você tentar deixar único o negócio. Então eu não vejo só como um urso que todo mundo olha e fala bonitinho, né? Você pode realmente... É o urso que você montou. É aquele kit de costura. É, então. Mas aí é legal, porque você se expressa da sua forma e cria uma coisa que você gosta, né? Eu concordo. É um bom jogo de se expressar, barra se achar, né? Falar, olha o que eu fiz, olha como eu tô bom aqui. Mas, eu acho isso também. Eu concordo com isso. É um jogo que eu recomendo, sabendo de todos os defeitos que ele tem. Eu olho e falo, puta, podia ser tão melhor, mas ele é bom o suficiente pra agora. Acho que é bom quando tá todo mundo jogando. Depois deve ser uma porcaria jogar isso aí sozinho. Nesse mês de abril eu joguei bastante coisa mesmo. Eu vou ter que me limitar bastante aqui, porque senão esse checkpoint vai pro infinito. Senão eu vou chorar. Eu voltei a jogar Overwatch. Adorei o personagem novo que saiu, a Echo. É bom demais, eu continuei jogando em abril também. E sucesso, acho que o jogo atualizou a um ponto que tá divertido de jogar e a comunidade, como tem menos gente jogando, tá menos tóxico. Eu terminei o modo co-op do Portal 2 com a minha namorada. Portal é um jogo extremamente único ainda pra mim. Eu não sei se eu vi alguma coisa que imitou bem. E jogar esse jogo em co-op é motivo de risada e, nossa, muito, muito, muito bom. Aconselho bastante pra quem quiser. Eu acho que Portal é tão diferente e tão popular que a maioria das pessoas não tenta imitar. Pode ser também, isso é justo, porque se imita fica na cara. Mas certamente alguém ia imitar na cara, porque ainda vende, mas eu não vejo muita gente fazendo isso, sabe? Uhum. Eu tenho um amigo de Ribeirão Preto que ele tava jogando Brawlhalla, ele me chamou pra jogar, é aquele clone genérico de Smash. Só que então, é da Ubisoft, né? Acho que é da Ubisoft, eu não lembro. É gratuito. É da Ubisoft. Ah, tá. É extremamente genérico, simples, mas por ser gratuito, assim, eu consegui jogar com ele, assim, foi divertidinho até, por um tempo. Você jogou onde isso aí? Porque quando eu joguei no Switch, não dava pra jogar, velho. A internet tava muito boa. Eu joguei no computador mesmo e tava sem lag, tava zero pra mim. Tava assim, lisinho. Tanto é que eu gostei justamente porque tava rodando muito bem. Então, voltei a jogar bastante Mario Kart 8 Deluxe. Tem um pessoal no WhatsApp aí, outros grupos, assim. Eu tô começando a falar com bastante gente. Eu não falava, assim, uns amigos que eu tinha deixado... Deixa a galera carente, aparentemente. Eu tô tentando também mudar minha rotina, assim, eu perco contato com muita gente, eu tô começando a não querer isso. E aí eu vou ter já Mario Kart 8 Deluxe com o pessoal e, bom, Mario Kart é extremamente divertido, só que online da Nintendo, muito chato o lag e é aquela coisa, não tem como melhorar muito. Ah, Mario Kart eu acho que é um jogo que em questão de lag sai bem, assim, você vê a galera se transportando, mas o seu jogo não fica afetado. Depende, é meio triste. Às vezes você tá em primeiro e você passa a linha de chegada e você, opa, tô em segundo? Como assim, sabe? Ou você tá com o item e o cara roda e continua correndo e você, pô, gastei a casca e não aconteceu nada, sabe? Entendi. É meio foda. Eu acho que tô muito exigente, Lucas. Mario Kart é lógico que eu sou exigente, meu. Eu jogo no PC aqui uns jogos de tiro que o negócio é 12 o ping, sabe? Aí quando eu vou jogar no Switch eu vou sentir a diferença, eu fiquei mal acostumado. É, então, se você fosse tão exigente assim, você não viajaria em Animal Crossing, porque é um saco. Ele tá doído com isso. É. Comecei a jogar um pouquinho de Fortnite com esse pessoal também. Um amigo meu tem 1.800 horas nesse negócio. Aí eu falei, vamos ver, vai. Ainda continuo não gostando da coisa de construir no meio da luta, os fortes lá, as escadas. Acho uma merda isso. Mas acho que Fortnite tem tanta coisa agora, tanta coisa, que é até legal você jogar, porque você se surpreende a cada canto que você vai no jogo. E um último que eu joguei um bom tempo aqui também é o Hotline Miami. Tô quase fechando. No passado eu tinha jogado pouco, e agora eu fui mais longe, né? E eu preciso fechar esse. E é muito divertido. Só que ele me estressa muito, porque às vezes eu sou burro, insisto na mesma estratégia e fico morrendo sem parar. Pelo menos é rápido as tentativas, né? Sim, é. Esse que é o bom. Agora, dos três jogos que eu quero focar, o primeiro é o Doom, a versão 2016. Eu não joguei a nova ainda. Eu vou esperar entrar em promoção pra comprar, sinceramente. O Doom 2016, no passado, eu tinha dado uma chance. Só que não tava rodando bem no meu PC. Eu tinha acabado de comprar o PC, acho. Eu não sabia configurar direito as coisas. Então, eu não tava gostando. E dessa vez, eu diminuí a qualidade geral do jogo. Rodou muito bem. E passou a ser uma experiência muito melhor. Acho que o Jomon jogou esse jogo, né? Eu joguei, mas eu não joguei muito, né? Eu não sei, na verdade, quanto eu joguei. Eu joguei até pegar todas as armas um pouco depois disso. Porque eu achei que a primeira ida pra aquele lugar era a final. E aí eu volto pra ele e falei, putz, tem mais jogo. Todo mundo sabe que você tá pro inferno no Doom, cara. Não sei, então, não sei. Eu fico com medo de dar esse spoiler. Mas eu volto do inferno e aí eu descubro que tem mais jogo. Eu olhei e falei, putz, depois eu jogo. E aí eu não voltei. Mas, assim, o jogo ele é fenomenal. Assim, toda hora matar as coisas é muito divertido. Tirar a cabeça dos bichos é muito divertido. Eu me impressiono o quão divertido é ser visceral nesse jogo. É, exatamente, eu concordo plenamente. Eu só acho que ele começa um pouquinho lento, sabe? Você tem só uma pistolinha, aí você pega uma 12, beleza. O início de ficar... Sei lá, eu acho... me prende, mas... Eu acho que dá os tiros no bicho, o bicho fica laranja, já dá pra se divertir no início, até você pegar a primeira arma, de você ficar vendo aquela cena de matança. Sim, é legal porque, dependendo do lado que você vai no bicho, é uma cena diferente que você faz. Tipo, você dá uns tiros nele, ele começa a piscar e fica no estado de stun, né? Ele tá paralisado. Ah, se você vai na frente dele, dá um soco, você explode a cabeça. Se você vai na direita, você arranca o braço e bate na cabeça dele, sabe? É criativo demais. Você vai pisando. É muito bom. É pro início você não ficar com dor de cabeça, Lucas. Tem que ser mais... Um pouquinho menos ágil. Eu concordo. É, minha experiência com o Doom foi essa. Eu falei assim, nossa, esse jogo é muito rápido, tá rodando muito, eu não gosto muito de FPS, assim, tão coisa. Aí eu fiquei, quando eu tava jogando tava cansado, aí eu desliguei por causa disso. Concordo um pouco. É, quando você pega todas as armas no jogo, o negócio fica muito louco, louco mesmo. Porque você entra numa sala que é inimigo spawnando de todos os lados, aí você tem que ver sua munição. Ah, dá um tiro de bazuca ali, pega a metralhadora, agora pega duas e não sei o quê. Você acha um monte de colecionável que dá upgrade nas armas, então só 12 dá um tiro de bazuca também, você... É muita opção. Mas é isso que eu gostei, porque você consegue diversificar muito o combate. Muito mesmo. Não fica só numa metralhadora. Não. Pega uma motosserra, mata o bicho, a motosserra te dá munição. Muito legal. Me lembrou bastante Metroid Prime por causa das plataformas do jogo, né? Que por sinal eu morri... Tem bastante parte de pular. Sim, tem bastante mesmo. Você pega até um polinho duplo lá. Me lembrou muito Metroid. Eu morri mais e até caindo em abismo no jogo. A questão de power-up também me lembrou, porque você pega uns negócios que aumenta a sua vida, aumenta a quantidade de mísseis que você atira. Eu acho que ele bebe bastante de Prime, assim. Eu tenho pelo menos essa foi a minha impressão também. Quando eu joguei, eu falei, essa aqui é uma Samus muito mais... com muito mais carnificina, basicamente. Exatamente. E a música é incrível, incrível. Nossa, já me peguei escutando depois. É aquela música que, dependendo de como você escuta, dá vontade de sair dando porrada em tudo. Quebrando tudo, sério. Muito bom, Lucas. É foda, meu. O negócio é muito louco. A melhor coisa é que ele tá em quarentena, tá em casa, né? Ele não tá saindo pra rua pra bater nas pessoas. Mas é música muito boa. Então... É aquela música que você tá normal, assim. Aí você começa a ouvir um metal começando a tocar, você fala, cadê o bicho que eu não tô vendo? Exatamente. Então eu aconselho muito demais esse jogo. Se você quer experimentar Doom, eu nunca joguei Doom antes, por exemplo. Os antigos, nunca fui jogar. Joguei esse e agora fiquei com vontade de pelo menos dar uma olhada na história. Só, não preciso nem terminar os jogos antigos, queria só dar uma olhada mesmo pra conferir o que foi, né? Olha, eu vou falar um off aqui, mas on ainda. Eu comprei numa promoção do Switch o Doom original, por causa que eu tava jogando esse Doom 2016 aí. E é bom, pra piorar, o bagulho é bom. Olha só. É bom. Então. E ainda mais no Switch ele é bom. Então, no resto deve continuar ok, no mínimo. Então acho que eu vou fazer justamente isso. Passando pro próximo jogo: Legends of Runeterra. Ou Terra, sei lá, Runeterra. É o Hearthstone da Riot Games. É, exatamente. Eu tô viúvo de Hearthstone porque eu parei de jogar, porque tava consumindo dinheiro e trocando de season toda hora. Sei lá, não tava gostando da direção que o jogo tava indo. Tava chato o meta também. Baixei esse Runeterra aí, eu não conheço nada de LoL. Uma coisa ou outra, porque eu joguei acho que umas 3 partidas com o Jomon uma vez aí, quando eu tinha um notebook jogando no touchpad, foi uma experiência muito ruim. Mas eu me surpreendi muito porque eu gostei desse Runeterra. Ele é bem diferente do Hearthstone, e ele consegue ser único. Porque ele é um jogo de carta no sentido de que você não ataca em todo o seu turno, você troca uma moeda, por exemplo. Quem tiver uma moedinha de espada lá é o que vai atacar naquele turno. Se o cara bota as unidades dele pra avançar em você, você pode escolher quais você quer bloquear. Então eu achei bem único nesse sentido. Eu não sou de jogar muito jogo de carta, né? Eu joguei pouca coisa. Joguei Pokémon TGC, um pouco de Magic, o Hearthstone, né? Mas isso aí eu achei bem legal mesmo. Mas ele não tem a opção de escolher os inimigos do outro campo. Tem que ser você e você que tem que escolher quem vai defender. Exatamente, você empurra. Tem algumas cartas aí, vem aquelas coisas, efeitos, né? Você escolhe qual carta o inimigo vai bloquear. E você puxa aquela criatura, sabe? Ah, entendi. Por não conhecer LoL, eu tô com um pouco de problema, porque você usa cartas lendárias que são por regiões do mundo do LoL. Não sei, eu não conheço. Aham. Uhum. Então acho que se eu jogasse e conhecesse, eu teria mais facilidade em entender qual personagem poderia combinar com qual de qual região. O jogo mostra isso, mas acho que ficaria mais fácil. É, fica mais natural, né? Se você já conhece, entre aspas, a lore do jogo. Uhum. Sim. Me corrija se eu estiver falando besteira. A monetização no LoL é por skin do personagem. Sim. E nesse jogo de carta é o quê? Acho que é comprar pacotinho, né? É, pacotes. O Hearthstone também era pacotes, mas esse do Runeterra tem muito mais coisa. Eu dei uma olhada na loja, né? No campo de batalha tem um pet que fica do lado do seu campo lá, que é um bichinho fofinho. Você pode comprar outros com dinheiro. Você pode comprar campos diferentes. Pode comprar versos de cartas diferentes, que é você customizar seu deck, sabe? Pra ficar bonito. É o que é a parte de trás da carta? Isso, é o verso da carta. Ah, tá. Então tem muita coisa, Jeff, pra eles ganharem dinheiro ali. Eles estão fazendo pacote de boas-vindas que você pode comprar só com dinheiro, sabe? Ah, compra esse pacote por, sei lá, 15, 20 reais, você ganha 60 cartas, sabe? Mas você joga só contra players, esse jogo. Tem inteligência artificial, só que é meio burrinha, mas é bom pra aprender o jogo. Ah, tá, mas aí quando você joga contra jogadores normais, você, sei lá, você sente que seu deck é pior porque você não tem dinheiro ou não? Um pouco, mas é porque eu comecei a jogar agora, então quem investiu dinheiro agora, com certeza vai ter um monte de lendário e cartas melhores. Mas é aquela coisa, no Hearthstone era assim. O problema é, se você não investe dinheiro, é um negócio que você tem que jogar meio que diariamente. Porque todo dia tem aquela missãozinha que te dá umas moedinhas do jogo, sabe? Que você pode comprar boosters. Então é um jogo que o dinheiro pode fazer você ter cartas melhores mais rápido. Só que não é o que define a sua habilidade, porque você pode ter um monte de carta boa, mas se você não sabe jogar, você vai continuar sendo merda. Aí o cara pode pegar um deck pior e ganhar facilmente. Então, mas se eu jogar todo dia, eu consigo ter um deck razoável? Tipo, consegue. Pelo menos até agora sim, eu tô jogando uns 2-3 dias e eu tô ganhando bastante coisa. Tá no começo do jogo, eles estão sendo bem... Nossa, bem pouco isso. É, eles estão sendo bem generosos. Mas se seguir o modelo Hearthstone, que minimamente todo dia dava um pouquinho e eu conseguia me virar depois de um tempo, beleza. Só demora um pouco. É, só o meu comentário é que eu tenho vontade de jogar isso aí, porque pra quem não sabe, eu sou um cara meio... Talvez meio viciado em lore de LoL, assim, eu parei de acompanhar há um tempo já. Mas quando eu jogava, eu gostava muito de saber a história do personagem, saber de onde ele veio, só pra dar um gostinho a mais quando eu jogava, né? Entender o que os caras estão falando. Então, eu tinha vontade, sim, né? Tenho curiosidade de jogar isso aí, mas por não gostar de Hearthstone e fazer o meu juramento que eu não jogo mais LoL, então eu evito. Juramento pesado, hein? Geralmente é uma palavra que eu não queria ter falado, mas agora... Minha promessa de não jogar mais LoL. Acho que é melhor desse jeito. Porque LoL é igual crack pra mim. Último jogo que eu quero comentar, vai ser um pouco mais breve, é o The Binding of Isaac Rebirth. Caralho, esse jogo aí é antigo. Sim, é antigo. O motivo é, a minha namorada gosta muito, né? E aí, como a gente tá aqui no Discord fazendo stream do que o outro tá jogando, eu falei, põe esse jogo aí. Eu quero ver você jogar, né? Já que ela falou tanto desse jogo... Ela jogou, ela voltou a jogar por causa disso. Pra quem não sabe, The Binding of Isaac é um roguelike com um tema bem, como posso dizer, carne, religioso, sangue e tragédia. É bem pesado. É bem pesado, é assim, a história é... A mãe do personagem começa a escutar a voz de um deus assim, né, falando pra matar o filho. Aí você tá lá preso que ela vai te matar e você entra no porão da casa e é tipo umas dungeons roguelike. E aí seu personagem chora pra acertar os inimigos, é lágrima, sabe... É um negócio bem único, sinceramente. E não é que eu viciei no negócio também? Porque todo, é aquela coisa de roguelike. Toda run vai ser meio que única. Cada sala pode ser de um jeito. O jogo tem muita, muita, muita referência a Zelda. É um negócio absurdo. E eu tô gostando muito de ficar alternando com a minha namorada entre assistir ela jogar, aí ela para, dá uma pausa e ela vê eu fazer uma run, sabe? Então é um negócio que tá bem divertido. E esse jogo, ele tem muito item. Eu não lembro, é centenas se bobear de itens diferentes. Esse jogo não tem multiplayer pra você jogar junto com a sua namorada? Então, tem um multiplayer, a gente tentou jogar, você fica com um bichinho assim, com um de vida, só que, sabe aquele negócio que mais atrapalha do que ajuda? Porque você vira um bichinho que rouba um coração do personagem principal, só que você morre muito rápido, e aí depois ela fica jogando sozinha com menos vida, porque eu morri num hit, sabe? Eu tipo, putz, não é muito legal. E como Bind of Isaac, me corrija se eu estiver errado, é um jogo meio que de escapar de tiro. É, ele não chega a ser bullet hell, tá longe. É, escapar de tiro. É que a maioria dos inimigos, você a sua lágrima é o tiro seu e os seus inimigos também ficam atirando contra você. Isso, fica atirando ou fica andando, umas aranhas, uns negócios tensos lá. E aí eu acho meio ruim jogar esse multiplayer porque polui a tela, né? E você precisava ter uma tela limpa pra você identificar seu lugar seguro. Isso, concordo. Porque aí os inimigos começam a atirar em duas direções, porque são dois. E às vezes no jogo você pega uns pets que ficam te seguindo, dando poder, aí você confunde você com o pet, sabe? É estranho. Mas ele é um jogo bem gore. E é muito legal você ver os itens no jogo, porque você não sabe o que eles fazem, a não ser que você tenha pego antes. Então, sei lá, você entra numa sala que tem, tipo, um TNT. Aí você pega e põe o TNT no seu corpo, é um item que você explode e dá dano. Só que você toma dano. Você não sabia disso. É um negócio que você pegou e experimentou. Na outra sala, você vê uma tesoura que corta a sua cabeça, que fica voando, e o seu corpo, tipo, andando por aí, sabe? É muito louco. É coisa que te dá... que deixa você ruim, bom, é meio que sorte. Então, esse que eu acho o problema de roguelike no geral, que é, pra você ficar bom no roguelike, você tem que jogar muito roguelike, porque você tem que decorar as coisas que são legais pra você, as coisas que não são legais pra você. Tem isso. Mas é por isso que eu tô abrindo um site, assim, também... do lado quando eu tô jogando, pra ver o item que faz, porque senão eu me foda. Eu tô dando uma roubadinha. Ou minha namorada tá falando, né? Porque ela jogou muito tempo, ela fala, isso aí é ruim, não pega, ou isso é bom. Não tem mod pra colocar a descrição do item? Deve ter. Eu sei que ela tava jogando com mod que tinha coisa de Undertale, eu fiquei, caraca, que bizarro. Meu. Realmente jogar no PC é uma coisa bem diferente de console. Mas tá aí, pra quem gosta do gênero roguelike, por mais que esse jogo seja um pouco antigo, a versão Rebirth Plus desse jogo... Se você é fã de roguelike, pode te render muito tempo de jogo. E é isso no geral. Agora eu vou passar a palavra para o Jeff. Esse mês eu não joguei tanta coisa. Até coisa que eu ia falar que eu ia jogar, acabei não jogando. Ou seja, Good Job ainda tá parado. Eu comprei Moving Out, mas também... não foi pra frente. Eu vou começar. Eu vou fazer um cheat um pouquinho aqui. Vou falar do último jogo que eu joguei. Indo pra maio, um pouco abril. Que é em homenagem ao nosso ouvinte. Que eu esqueci o nome. Qual que é? René Augusto. Nosso ouvinte, René Augusto. Que eu lembro muito, sei de cor. E eu sei que ele gosta muito de Streets of Rage 4. Streets of Rage em geral, aí ele queria jogar o 4, né? Ele tava muito empolgado, ele falou, eu vi no Game Pass e eu falei, não, tem que jogar isso. Primeiro eu preciso deixar bem claro que eu não gosto desse tipo de jogo. Beat'em up? Beat'em up, eu sou ruim, eu acho que eu perco, sei lá, pra mim eu fico andando pra direita apertando o botão. Então, apesar de ter os meus momentos de jogando Super Nintendo, jogando Tartaruga Ninja... esse tipo de jogo meio que ficou meio perdido, assim, eu não gosto muito, a não ser quando eu estou acompanhado, porque aí é divertido. Você ir com alguém e começar a apertar o botão junto, você sente um espírito coletivo. Baixei Streets of Rage, eu perguntei pra minha esposa, você quer jogar? Ela falou... primeiro ela leu Street Fighter. Eu não gosto de Street Fighter. Mas não era Street Fighter, era outra coisa. Comecei a jogar, escolhi o personagem principal, que eu esqueci o nome. Ela escolheu a menina. E eu preciso falar que eu gostei bastante do jogo. É um jogo curto, terminei em 2 horas. Não quis, assim, como eu sou ruim, eu escolhi a dificuldade certa pra mim, que era o mais fácil possível. É um jogo bonito, a história eu não sei porque eu dei skip. Aliás, parabéns, porque deu pra dar skip na história, foi tudo muito rápido, muito ágil. Você começa o jogo, eu sinto falta, eu posso estar falando besteira aqui, mas jogo beat'em up, a maioria deles tem dash, não tem? Tipo, um 2 pra direita que você corre um pouquinho mais? Depende, eu acho que depende. Talvez. Eu não sou tão... É. Não tenho uma gama tão grande assim pra falar, se é um padrão ou não. Eu tava jogando esses dias o Street of Rage 1 e não tinha. Então talvez seja uma clássica da série. É, deve ser uma coisa da série, porque às vezes eu me lembro jogando Final Fight. Aí eu falo, pera, ele corria um pouquinho, fazia um pouquinho de diferença. Aqui é tudo meio... É, tipo, o cara... Você anda com... Você só anda, né? Enfim, achei tudo... Tipo... É difícil elogiar Beat'em Up, mas esse eu achei que eles acertaram a mão. Eles agradaram os fãs antigos, acho que tá. É, tem fase arcade, fase antiga pra coisar. E visualmente ele é bonito, você tem uma história, sei lá. É, eu percebi que o que faz muita diferença nesses jogos Beat'em Up é personagens caricatos, né? Você lembra do boss, não o que ele fazia, mas o quanto ele era feio. E prosseguindo no jogo, eu falei, ah, aquele desgraçado de novo, aquele orelhudo, não sei o quê. Esse tipo de coisa. Eu tava jogando, minha esposa tava se divertindo mais que eu, e a gente foi lá. Rushamos as X missões, que são rapidinhas. Como eu tava jogando na dificuldade mais babaca do mundo, eu só tive que prestar atenção no momento final, né? No boss final, que, sei lá, eu terminei com uma vida. Mas de resto foi tudo tranquilo. É, eu vou parar de falar aqui, porque obviamente eu sei que eu tô falando besteira e eu não entendo o assunto, então eu vou deixar nosso ouvinte comentar mais sobre esse jogo. Mas eu só quero dizer você que... fez algum replay com outros personagens ou você só terminou uma vez com o principal e acabou? Só terminei uma vez com o principal e acabou. E sei lá, umas duas horas. É, eu não cheguei a testar os outros. Mas tem, o que dá pra falar é, tem diversidade dos inimigos, assim, do jeito que você faz o approach neles, tem aqueles itens, e a parte mais legal, assim, que me encantou é quando você vai no menu e tem o que recupera a vida, né? Tinha um item pequeno e um item grande, né? Aí você pode, sei lá, se colocar no Japão, né? Small recovery, você coloca um onigiri... E o frango nos Estados Unidos, sei lá, vira um... Uma pizza, né? É, vira um lamen, acho que foi isso. Essas foram as escolhas da minha esposa, né? Eu perguntei, que comida você quer? Aí eu falei, tá, isso aí. Então, é isso. Eu gostei muito. Acho que eu vou... Foi uma experiência boa e pra felicidade da minha esposa, eu vou procurar jogar mais Beat'em Up. É um gênero que entrou no portfólio. É. Próximo jogo, eu vou pedir ajuda pro Jomon aqui, que eu não sei pronunciar. Vai, manda. A versão dele tá escrito Consider It. Em japonês tá Kukiyomi. Ah, Kukiyomi, tá, sei. Kukiyomi. Todo mundo aqui sabe, o Lucas sabe, você sabe que jogo é esse, João? Pior que eu sei, porque a minha irmã comprou esse jogo. Eu só vi vídeo mesmo, achei genial o negócio. É um jogo tipo estilo WarioWare, que você tem não é microgames, é você tem situações que você resolve rapidinho. Ele se trata sobre a cultura japonesa. É um jogo que eu diria, sei lá, um jogo de boas maneiras. Dá pra falar assim, desse jeito. E você tem várias situações que reflete a cultura japonesa. Eu poderia citar várias, mas eu não quero... Spoiler do jogo. Eu não quero estragar. Mas, por exemplo, tem um minigame que o cara, ele tá andando junto com a namorada. E você é o cara... Só que os dois estão andando junto, você tem controle sobre a movimentação do menino. Apesar de ser automática, ele tá numa velocidade maior. Aí você tem que frear pra você não ficar andando na frente da sua mulher. Porque isso aqui no Japão é meio comum, né? Tipo, é um pouco de desconstrução da cultura japonesa. O jogo ele nunca te dá o que é certo ou o que é errado. Mas no final ele faz aquele gráficozinho estilo jogo de futebol que dá tipo, você pensou nos outros, alguma coisa do tipo que eu já esqueci, sabe? Aquelas uhum. estrelas de ponto, assim. Então, não tem certo ou errado, você tem lá, são a primeira versão desse jogo tá disponível no Ocidente e a segunda versão tá disponível só no Japão. Eu não recomendo você comprar a japonesa porque fica pior ainda. Tipo, já é difícil entender no inglês o que, que tá acontecendo em cada situação. Tipo, é difícil você pegar o porquê você tem que ficar, sei lá, na esquerda em Osaka ou na direita em Tóquio, quando você tá na escada rolante, tipo, pra não atrapalhar as pessoas. Então, compra só a versão em inglês, tem o jogo, sei lá, tem 100 minigames. A versão multiplayer é um pouquinho mais complicada, porque ele, tipo, ele te dá minigames e ele te pede a sincronia, sabe? Por exemplo, você tem a situação do... Ah, vou dar mais um spoiler. A situação do metrô, aí vocês são dois personagens, né? Aí você tem que, tipo... Aí chega um casal, você tem que sentar as duas pessoas, sei lá, ou ir todo mundo pra direita, ou todo mundo pra esquerda, ou cada um pra um lado pra deixar espaço pra duas pessoas sentarem. Aí depois ele te cobra o gráfico de sincronia. Só que o problema desse modo é que toda vez que você entra são 10 minigames e, tipo, muita coisa repetida. Então... Eu não sei, eu fiz o teste junto com a minha esposa, ele deu que a gente tava junto há 3 semanas. Nossa! Porque literalmente, eu abri, dei espaço pros nego sentar, minha esposa chegou aí e falou, não, vou ficar aqui no meio, aqui tá mais confortável. Ah, eu acho que a gente perdeu sincronia por causa disso, sabe? É legal, não tem resposta certa ou errada ali, é bom ser cuzão. Acho que a moral da história é essa. O problema é quando um é cuzão e outro não. Aí vocês estão sem sincronia. É, então. Aí essa é a página do multiplayer. Mas depois eu entrei na mesma página dela. Falei assim, ah, é pra cagar, vamos cagar, então. É uma coisa engraçada, assim. Muitas coisas, tipo, assim, quem não vive no Japão não vai pegar. Mas se você gosta de estudar e ir atrás e gosta da cultura japonesa, eu aconselho, porque reflete muitas coisas da vida real, sei lá, combine, essas coisas, tipo, né, loja de conveniência, é coisa que você faz no dia a dia no Japão. Ou, por exemplo, sei lá, ir na comer carê no loja de carê. Acho que é isso. Eu posso colocar um momento cultura aqui? Claro. É, esse termo, esse Kuki Yomi, é Kuki Yomi, né, o nome do jogo? Isso. É, esse termo, traduzindo ele direto, é ler o clima, né? Eu não sei se você falou, acho que não falou. Eu não lembro se eu fiquei, se eu brisei de repente. É tipo, ler a atmosfera, basicamente. É a tradução meio que literal disso. É, basicamente significa que é você interpretar a situação. Então, tipo, sei lá, vai um exemplo que os caras usam muito em anime e mangá. É a menina gosta de você e você não consegue perceber que a menina gosta de você. Você não consegue ler o clima, entendeu? Você não consegue ler a atmosfera, o que a situação tá pedindo de você. Então esse jogo, tipo, é a questão, né, de certo e errado, né? De você ler a situação de uma forma que esperam que você leia a situação e você agir conforme a situação demanda. É uma coisa bem japonesa, até. Esse é o momento cultura. É um jogo de... acho que, se eu não me engano, é $5. Eu peguei promoção, paguei, sei lá, 3. É bem barato, bem barato. Foi isso que fez minha irmã pegar. E é isso. E o jogo que eu vou falar agora é um jogo que eu comprei por $0.01. Promoção coronavírus. Que é o jogo Conduct Together, ou Conduzindo Juntos. É um jogo sobre trens, que acho que é... premissa do jogo é você controlar trens pra eles não, sei lá, não se baterem. É um jogo, acho que ele foi feito assim pro multiplayer. Você tem um plano estático, né? E você tem trens ou, sei lá, carro passando, muitas coisas, tipo... você tem que... Basicamente, você tem que ver o tráfego e progredir com o trem pra você pegar os passageiros. Você tem que, sei lá, parar numa estação e entregar os passageiros numa outra. Aí eles usam isso como, sei lá, passageiro azul, que é ir na estação azul. Passageiro vermelho, que é ir na vermelha. E, obviamente, quando você para numa estação, quem ganha sempre é a maioria. Então, mais ou menos isso que acontece. Os controles, assim, eles são bem simples. Você tem a velocidade do trem, que você geralmente controla com o botão da direita, que seria, sei lá, botão XABY, ABY. E você tem, geralmente, sei lá, isso aí varia de fase para fase, mas você controla as setas, ou seja, os caminhos que o trem faz o percurso, no direcional pra cima, pra baixo, esquerda, direita. O jogo ele pede pra você, sei lá, se tiver alguém mais na sala, você dividir as funções, ou seja, dividir os Joy-Con. É um jogo bem simples, que você só usa 8 botões. Então, pra você explicar pra alguém que não joga videogame, é muito fácil, né? Você, sei lá, você nem vai falar aperta A, você só vai, sei lá, ensinar a pessoa aperta esse botão aqui e ela vai ficar apertando o botão, ela nem vai saber que é A. É bem simples nesse sentido e é um jogo de comunicação. Ele fala, acho que você pode sincronizar até 4 pares de Joy-Cons. Ou seja, o céu é o limite, desde que você tenha, sei lá, consiga comunicar com as pessoas o que tá acontecendo. Obviamente, se for muita gente, vai ser ruim, né? Mas aí você que tem que, sei lá, você tem que dosar o quanto que é divertido. É um jogo bem legal que você, tipo, tudo que você tem que fazer é evitar o tráfego. Você tem que fazer, sei lá, o high score da fase, que é, sei lá, 60 passageiros, e você vai ter, sei lá, o tempo que te dá, por exemplo, se você fizer em certo tempo, você vai ganhar 3 estrelinhas, tempo mais baixo, coisa, e se zerar, você deu game over. É um jogo bem simples, que eu não pagaria $20, mas... É, eu acho que é aquele tipo de jogo que, dependendo da situação, com as pessoas que vocês estão, é um jogo que vale a pena. Eu acho legal que o Jeff traz esses jogos aqui no cast, porque certeza que se eu visse isso aí na eShop, mesmo por um centavo, eu ia cagar pro negócio. Com certeza. É que eu preciso procurar pesquisar jogos que pessoas que não jogam videogame jogam, né? É basicamente isso. Mas esse aí foi um achado. Esse aí eu falei, nossa, esse aí eu me dei bem. Geralmente eu compro jogo de menos $1 e eu saio xingando. É melhor que o da pipa? Ah, eu vou pra sempre com esse da pipa. Eu lembro, não vou esquecer. Escreveu muito bem o Jeff. O da pipa tem um story mode bem mais complexo. Mas esse jogo eu me diverti mais. É que o da pipa é difícil, esse aí é simples e fácil e acessível pra todos. Eu recomendo muito esse jogo, claro, obviamente. Se você ficar pensando no preço e o coisa que vale esse jogo, esquece. Mas se você tiver aí na sua quarentena com seu pai, com a sua avó que não joga videogame, porque o Lucas é exceção, quero deixar bem claro aqui. Sua avó não sei, mas seu pai joga bastante, né? Joga. Eu recomendo esse jogo. Espera, sei lá, baixar de novo. Pelo que eu joguei e me diverti, ó, sinceramente, se eu tivesse pagado $10 nesse jogo, eu não estaria reclamando. É, com o preço do dólar aqui, eu estaria reclamando muito. Eu não consigo entender esse jogo até agora, eu tô olhando pra imagens dele e não consigo entender esse jogo. É difícil, é só o trenzinho vindo do jogo, e você tem que alternar as setas pra você fazer o trajeto certo, só isso. Entendi mais ou menos. Pode seguir. Eu vou ficar perdido pra sempre nesse jogo olhando aqui. Melhor pesquisar um GIF aí com a imagem aí. Talvez. Por esse mês é só, e o próximo eu vou ter que escolher bem, porque eu tô jogando bastante coisa. Então foi isso. Obrigado pra você que ouviu até aqui. Não deixe de comentar qual jogo você quer que a gente jogue durante 5 minutos, no mínimo, o que não é muita coisa. E também diga as coisas que você jogou durante o mês de abril, nesse período de quarentena, o que mudou na sua rotina de jogos, se mudou alguma coisa. Então é isso, e até o mês que vem. E lembre-se de economizar nessa época. Joguem jogos diferentes. Quero recomendação nova aqui.